ZYK 280, rádio da Universidade, transmitindo no ano de seu cinquentenário. Os mestres cantones de Nuremberg, prelúdio do primeiro ato em transcrição para piano de Richard Wagner, ao piano Glenn Gould. Mestres Cantores de Nuremberg, prelúdio do primeiro ato, em transcrição para piano de Richard Wagner. Ao piano, Glenn Gould. Universidade Revista, sua agenda cultural no fim da tarde. Diariamente, às 6:05 da tarde. Produção, Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Neste domingo, às 15:00, a Rádio da Universidade estará apresentando a ópera em 4 atos, A Força do Destino, de Giuseppe Verdi, estreada em 1862, na cidade de São Petersburgo. Uma ópera por semana. Todos os domingos, às 15:00, aqui pela Rádio da Universidade, 1080 AM, 24 horas no ar. Universidade é notícia. Cursos, palestras, seminários e tudo o que acontece na maior universidade pública do sul do país. Universidade é notícia. De segunda a sábado, às 14:00. Produção, Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1080 AM, 24 horas no ar, transmitindo no ano de seu cinquentenário. Agora, por volta do meio-dia, projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da UFRGS na Rádio da Universidade. Realização dos alunos de jornalismo. Bom dia! Estamos quase em dezembro, mês de Natal, das festas de fim de ano e também de uma agenda musical que encerra com muita qualidade a série de shows que Porto Alegre recebeu nesse 2007. E é sobre a programação das próximas semanas que vamos falar no Por Volta do Meio-Dia de hoje. Você vai saber quais são os principais eventos musicais que serão promovidos na cidade antes da chegada de 2008.